palavras levas, não há até chega. Não Deus vai pagar lá em Sião. Acho abra. Até chega, não traz de lá, mas é mais perto. Deus vai pagar lá em. Yeah.